Foi só um ameaçozinho, só para ver o que aí vem. Vimos um bocadinho de Leech dos Salosies, death metal melódico. Bem-vindos a mais à segunda hora Hora da Morte, desta Hora da Morte, uma hora dedicada às sonoridades do death metal e afiliados. Vamos desde o mais melódico até o mais bruto dos queixos. E vamos começar com os Salosies, o tema Leech, o tal que ouvimos ali um bocadinho. Murderous Instinct com Overhauling, Anatomy of Eye, Washed Away, Atroce, Ceremony do Tombow. Os mestres Autopsy com Children of the Filth, os Bone Gnawer com Channel of Carnage, Construct of Lethe com Seven Layers in Wait, e um destaque duplo ao novo álbum dos. Ao novo álbum, o álbum de estreia dos Gorgásmico Pornoblastoma, o álbum Delírios de um Defunto. Vamos ouvir uma sequência, os temas Desaparecer e Morrer e Matrimónio Genital, pura arte. E vamos de seguida relembrar o primeiro álbum dos Incubus, recentemente lançado, reeditado, aliás, pela Relapse, com outro nome, por questões legais. Incubus, quem tem os direitos é a conhecida banda New Metal, alternativo ao Rei Que É Aquilo. Portanto, foi lançado o álbum, foi lançado com a designação Opprobrium, o álbum Serpent Temptation, e vamos ouvir o tema Incubus. Passamos para o Suicide Pariah com Damned, The Fading com Blind Confession, o death metal industrial dos Total Devastation com Production Peak, e acabamos também com a novidade dos Varg, também um bocado acabamos com em melodia com o tema Totentanz, retirado do álbum Das Ende aller Lügen, ou em inglês The End of All Lies. E esta vai ser a Hora da Morte. Fiquem por aí, valeu a pena. Yes! Lycurgus night brings the vampires from their graves. The early sunrise drives them back to sleep in their tombs. E foi esta uma hora de morte. Estamos acabados de ouvir o Schwarg com Totem Tanz. Para trás ficaram, aliás, os Silosis com Leech, Murderous Instinct com Overhauling, Anatomy of Eye, Washed Away, Atroz, Ceremony do Tombow, os Autopsy com Children of the Filth, os Bone Gnawer com Channel of Carnage, Construct of Lethe, Seven Layers in Wait, os Nacionais Gorgásmico, Pornoblastoma com Desaparecer e Morrer e Matrimónio Genital, o destaque duplo ao álbum de estreia intitulado o quê? Como é que se chama? Dirigido um defunto. E também demos destaque à reedição do clássico primeiro álbum dos Incubus, por questões de direitos de autor. Esta reedição teve que ser feita através da designação Opprobrium, que é basicamente a designação da banda atualmente, por não ter os direitos sobre o nome Incubus, que pertence à banda de New Metal, whatever. Este álbum, claro, é o Serpent Temptation, de 88, clássico do Death Metal. Passamos para o Suicide Pariah com Damned, The Fading com Blind Confession, Total Devastation com Production Peak, e acabámos, como eu já tinha dito há bocado, com o Schwarg, Totem Tanz, o destaque ao álbum The End of All Lies, ou na sua língua natal, Das Hand Haller Lugen. E ficamos assim, uma hora de morte, e voltamos para a semana. Já sabem as repetições, visitem o nosso blog. Tata!